O velho Zaru, fundador da Legião da Boa Vontade, proclamador da religião de Deus, diz: nenhum legionário da boa vontade será apanhado de surpresa. Muita atenção, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Alguns dizem: ah, muita gente disse isso, marcou data e não aconteceu. Nós aqui não marcamos data não, porque isso leva ao ridículo. Mas observamos os sinais que estão registrados por Jesus no Evangelho e no Apocalipse, que estamos pregando aqui para os simples de coração. Quando eu digo simples, não são os analfabetos das letras. Muita gente erudita, altamente intelectualizada, é simples. Sócrates, o simples. Quanto mais sei que nada sei, ou que não sei. Essa questão de pensar que pobreza é sinônimo de simplicidade, isso é bobagem. Confundir pobreza, humildade, riqueza com soberba e orgulho, há diferença grande. É claro que certas condições sociais facilitam o homem experimentar e viver essas condições que falamos aqui. Mas isso não é marca registrada. Inclusive aquele negócio: ah, eu não posso fazer essa tarefa porque eu sou ignorante, sou tão humilde. Ou então, gente covarde que se esconde por trás da humildade. Isso ofende a humildade. Que nós já dissemos aqui neste programa que a humildade é, acima de tudo, corajosa. Humilde foi Jesus. Como diz o padre Antônio Vieira, naquela mensagem famosa que Zaru apresenta na programação da religião de Deus, que é o amor universal. Sendo rei, foi servo. Sendo poderoso, deixou-se crucificar por nós, para nos alertar, para nos permitir apreciar o fruto da árvore da ciência, proibido lá na Gênese mosaica, mas permitido no Apocalipse aos que perseverarem até o fim. Porque é Jesus quem diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida é esse conhecimento utilíssimo à eternidade da vida, que trilharemos para todo sempre, livres dessa questão de espaço e tempo na terra, dia e noite, princípio da noite, fim da noite, princípio do dia, fim do dia, princípio da aula, princípio do programa, fim do programa. Então nossa mente fica jugulada a isso. Só tem que vir as maiores inteligências matemáticas para nos ajudar, vindo à terra, a entender, como dizia Immanuel Kant, aquele grande filósofo alemão, autor da Crítica da Razão Pura, que o tempo é a grande mentira dos homens. O tempo não passa, o tempo é. Para Deus o tempo é, enquanto para nós homens o tempo passa. Daí toda essa mixtura em torno de datas proféticas. Que a profecia vem do espaço, onde a concepção de tempo é totalmente diferente da nossa. O tempo lá não passa, o tempo lá é. Para Deus não existe passado nem futuro, existe o eterno presente. Então quando chega aqui, de uma dimensão em que o tempo não passa, que o tempo está, o tempo é, para passar para nossas mentes, em que o tempo flui, o tempo passa e pronto, toda a desconexão e as confusões que permitem àqueles que querem degradar a palavra de Deus, que é a profecia, várias e várias argumentações e lações para tentar destruir o que é indestruível. Tanta gente quis acabar com a Bíblia Sagrada, não conseguiu. As coisas espirituais são eternas, elas não são derrubadas, porque o espírito humano precisa delas. E elas sobrevivem não ao ataque das mentes críticas ou secas, ressecadas justamente pela falência religiosa que criou o ateísmo. Elas resistem justamente, e daí a comprovação de que isso é uma necessidade intrínseca do ser humano, a falsificação do misticismo, denunciada por Jesus no Apocalipse, quando cita aqueles três animais imundos, semelhantes a rãs que vivem coaxando. Apocalipse, capítulo 144 mil. maioria, minoria. Já disse que os 144 mil, nos ensinou Alzira Zarur, é número da qualidade, não quantidade. E nós completamos, senão Deus seria um criminoso, viu? Porque criaria bilhões e bilhões de seres para salvar só 144 mil. Esse é o Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem. O Deus exclusivista, o Deus que faz seleção. Esse grupo está salvo, aquele está perdido, esse é rico, aquele é pobre. Um tem que nascer para escravo, outro para senhor. Quem foi que disse? Bem que a reencarnação existe para testar-nos nas diversas posições da vida humana e amanhã espiritual. Hoje humana e espiritual, amanhã só espiritual. Porque aí nós conheceremos todas as condições que devemos passar e sofrer até podermos um dia colocarmos naquela posição que o apóstolo Paulo anunciou como definitiva. Alcançarmos a amplitude da grandeza do Cristo, que não se dá numa vida só. Apocalipse. Convocação à pureza aos fiéis seguidores da Igreja de Deus, de todas as religiões, em todos os milênios. Que toda a humanidade é cristã. Você está achando que é um absurdo? Vai nos acompanhando com paciência que você vai concluir lá adiante. Terceiro volume de O Brasil e o Apocalipse. Meus amigos e meus irmãos. Irmãos legionários da boa vontade. Amigos e irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que já vem. E de todos aqueles que pelo mundo trabalharam pela melhoria, não somente física, mas antes de tudo moral e espiritual da humanidade. Convoco a vossa digna atenção a estas simples palavras que vos dirijo, nascidas da inteligência do cérebro e da inteligência do coração. Deus está presente. O Apocalipse é uma severa, bem que generosa, convocação à responsabilidade. Porque Jesus escreveu o Apocalipse não para aprovar ninguém, dizia muito bem Zarur, mas para dizer, olha pessoal, se o comportamento de vocês continuar assim, a consequência será esta. Então quem faz isso é amigo. Jesus foi amigo, diz, oh, se a humanidade for, como vai? Apesar de eu e tantos outros termos vindo à Terra para ensinar o caminho do amor, então, de repente, virá o atalho que Deus concede para a nossa salvação, chamado dor. O Apocalipse, diz Jesus, é um severo alertamento à Igreja de Deus, que se encontra em todos os rebanhos do mundo, não somente religiosos, mas políticos, científicos, econômicos, filosóficos, esportivos e assim por diante. Para que preserve a sua dignidade, a sua pureza, e não se prostitua juntamente com o mundo, por pior que seja a tentação deste mundo. O livro das profecias finais, o recado do Cristo aos seus irmãos, visa com efetividade a encorajar o seu valente rebanho em todas as épocas à perseverança em Deus, antes, durante e além do fim dos tempos. Porque muita gente, quando pensa no Apocalipse, pensa que ele determina o fim do mundo. Não, então eu digo, antes, durante e além do fim dos tempos. E não vai acabar coisa alguma, vai acabar só o mundo da maldade. Parece difícil, não é? Parece até mais fácil acabar com o mundo do que acabar com a civilização da rapina e do ódio. Mas o Cristo de Deus, sempre preocupado em nos fortalecer, diz lá, no Evangelho, que o que não é possível ao homem, para Deus sempre é possível. Quando os apóstolos e discípulos, preocupados com a rigidez dos discursos do mestre, diz: mas então, senhor, quem é que vai se salvar? Até nós estamos perdidos. Diz: não, tenhas calma, pois o que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Vamos nós prosseguindo. Agora, ainda sobre o Apocalipse, porque o Brasil, para ser coração do mundo e pátria do Evangelho, tem que entender essas coisas com simplicidade. Mais um trechinho que ofereço à inteligência de vocês, à inteligência do cérebro e à inteligência do coração. Que a inteligência do cérebro só torna a pessoa seca. Não leva nem mais em consideração a criatura humana. Tantos são os cálculos e números sobre os quais se debruça a inteligência do cérebro. A inteligência do coração sozinha também pode levar ao engano, ao fanatismo, à mistificação. Então, uma policia a outra, e a outra policia a uma. Você tem que juntar a inteligência do cérebro à inteligência do coração. Bem que a gente chega a Deus mais pelo sentimento do que pela razão. Primeiro o sentimento, que Deus é amor. E depois que aprendemos que Deus é amor, banharemos a razão por esse amor, e aí não usaremos a mente científica para desgraçar a humanidade, a mente política para desgraçar a humanidade, e assim por diante, a filosofia para engasopar a humanidade. Por isso é que nós dizemos e repetimos que a ciência iluminada pelo amor, a ciência, a inteligência do cérebro, iluminada pelo amor, a inteligência do coração, eleva o homem à conquista da verdade. Apocalipse de Jesus. Revelação de Jesus e revelação sobre Jesus. Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse é uma revelação de Jesus, conforme vemos logo no seu versículo primeiro, Apocalipse de Jesus, que Deus lhe deu. O Apocalipse de Jesus é uma revelação de Jesus aos seus perseverantes seguidores a respeito do que iria acontecer, como vem acontecendo e acontecerá sem falhas. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse do Cristo, capítulo 1, versículo 1. Ao mesmo tempo, nesse livro notável, que é uma revelação dos fatos que em breve devem acontecer, Jesus se revela à humanidade como realmente ele o é, para dar ao Apocalipse de público o aval de sua extraordinária autoridade. Como vemos no primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 5, que diz assim: Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, de que tamanho, de que importância é a autoridade de Jesus? Qual a importância da autoridade de Jesus? Ele mesmo o revela no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Um pouco adiante, nos versículos 37 e 38, após combater a incredulidade dos adversários, ao lhes declarar que Deus o santificara e o enviar ao mundo para servi-lo como filho do Altíssimo. Versículo 36. Jesus reforça sua palavra ao reiterar. Versículo 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede pelo menos nas minhas obras, para que possais compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Diante disso, vemos que neste planeta a autoridade de Jesus é a mesma do Pai Celestial. Eu e o Pai somos um. Ele mesmo o revelara. Deus e Jesus são, pois, a rocha sobre a qual poderemos confiantemente construir. Podemos hoje então compreender por que Moisés, no Velho Testamento, no seu cântico a toda a congregação de Israel, afirmou no livro Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1, 3 e 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Bem, vou ter que parar por aqui. Depois vocês quererão certamente saber quais são as palavras de Moisés que são tão importantes que ele convoca os céus a inclinar os ouvidos para ouvi-las. Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo está disto em nossos corações para sempre. E Ele já vem. E Ele já vem porque os tempos chegaram. Os tempos realmente chegaram.